Controle de Salvador, bom dia, voo 197-5, tem informação, Oscar. 7-5, bom dia, sem identificação. Via Monf, desço para 4 mil pés, altímetro 1, 013. Voo no 7-5. Identificou, estamos para 4.023, na chegada Bond, 7-5. Salvador, web 5808, acionado, pronto, táxi 108 a bordo, 3:55, alterna com fim. Está livre o táxi, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, ajustado no 0 no 3, chame pronto para a decolagem. Táxi Juliette Alfa, ponto de espera no 0, chamada pronto, web 5808. Federal 9970, retoração, sequenciamento, mantenha presente proa limitada pelo localizador, 5979970. Vai manter presente proa limitada pelo localizador, Federal 9970. O Federal pode manter a presente velocidade ou o que é que reduz? Federal reduza... 2209. Ok, para 229, Sideral 9970. Voo no 995, vetoração para final LS, esquerda pro 170. Voo vai na esquerda pro 170, voo no 995. Descendo para 2000. Esquerdo. Romeu Mike Tango Juliette, vetoração para sequenciamento. Foi proa 040, limitado pelo LOC. Proa 040, limitado pelo LOC. É o Mike Tango Juliette, vetoração. Firmo. Federal 9970, vai manter a presente proa, cruzar o localizador, limitado inicialmente pela magnética Uno 105. Ok, vai manter a proa, limitado pela 110 de cima, Federal 9970. Complementando o Mike Tango Juliette, ainda descendo para 4.000, positivo? Firmo, Mike Tango Juliette. Gol no 995, para o localizador, esquerda para o 150, chama estabilizado. Gol vai na esquerda para o 150, vai reportar estabilizado, gol no 995. Cola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, após direto para as posições Leda e Bride. Transponder é 5432, controle em 119.8, cotejo. Ok, autorizado nível 340, via Upezulu 16, decolada 10, com a direita. Inicialmente precisa da EL, posição lida após print 5432, no transponder 119.8, é a frequência do controle, o TAN 3201. TAN 3201, correto o cotejamento, chame quando pronto para o puxa-acionamento no 11. Chamará quando pronto o puxa-acionamento, TAN 3201. 2 Salvador Web 5808, ponto de espera 0 pronto. 5808, está livre a linha de decolada 10, vento 060 graus, 4 nós. A linha de decolada 10 autorizada, Web 5808. 1809. É 201809, Mike Tava Juliette. Acima, mantenha 4 mil pés. Sideral 9970, desse mantenha 2 mil. 2 mil pés, Sideral 9970. Autorizado ILS, visual com 10, gol 9995. Ciente, 2 milhas do externo, completo ILS, torre 18695. Gol 1995. Gol 1995, boa. Oi, Salvador, bom dia, gol 1995, passando externo, trem baixo travado. Bom dia, gol 995, aguarde pista livre para o pouso, tem um Webjet agora iniciando a rolagem nesse momento. A sua escuta, gol 995. Salvador, gol 607, bom dia. Bom dia, gol 607, via Bonf, desça para 4000, altímetro 4000, ou 1607 para gol. 4000, via Bonf, na 607. Gol no 7 no 5, desse mantenha 3 mil via, altímetro com 0 no 3, gol 1 no 7 no 5. 3 mil, 13, chegada via, bom, 7 no 5. Capitão Juliette, direita 050, livre LS. 050, livre LS, Capitão Juliette. Está no localizador, ciente do traço da frente, Sideral 9970. Ciente, 5 milhas do marcador externo, livre, sina LS, torre 1895, bom dia. 1895, bom dia, Sideral. O Guru 995, livre pouso na 10, o vento 070 graus, 4 nós, o altímetro no 013. Livre pouso, o Guru 995. Web 5808 decolou aos 40, controle 19.8, boa noite, perdão, bom dia. 19.8, obrigado, muito bom dia. Torre, bom dia, Sideral 9970, estabilizado na final, trem baixo travado. Bom dia, Sideral 9970, avistado, ao número 2 para o pouso, aguarde pista livre. Aguardando, Sideral. Coisa do Webjet 5808, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado. Prossegue conforme a autorização, Web 5808. Controle Salvador, gol no 804. No 804, gol, acione identificação 2509, desce e mantenha 050, chegada bom. Para 050, reduzido 250, informa que perdeu contato com o centro PC. Ciente, no 804. 71, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Whisky 50. Decola da 10, com curva direita, inicialmente no perfil da subida da EL, após direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5436 e o controle em 119.8, cotejo. Positivo 3171, autorizado 360, conforme a 350. Decola da 10, com curva direita, da EL, Leda, Bidev. 436, 436, o transponder, ok? Chame pronto para o posto de acionamento da 3171. Positivo, 536, chama na próxima. Vai chamando da Juliette, gol 995. Sideral 9970, cheque o trem, o vento 070 graus, 4 nós, o altímetro no 013, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, com 1013, trem baixo travado, sideral 9970. No 5, reduzam no 70 nós, desse momento, 3 mil. 3 mil 10, reduzindo para 1 na 70 nós, igual 7 na 5. Mike Tango Juliette, torre 118,95. 18,95, Mike Tango Juliette. Atingindo 3.000, gol 7 na 5. Gente, reduzindo no 709, mantendo 3.000, chame estabilizado o lote. Ou no 709, faltará estabilizado no localizador, 7 na 5. Dia, Mike Tango Juliette, aguarde pista livre para o pouso. Aguardando pista livre para o pouso, Mike Tango Juliette. Sétimo 5 da Gol, autorizado 2.000. Armando, autorizado 2.000, sétimo 5. Afirmo. Liberal 9970, no solo aos 4.4. Libera direita, prossiga na Alfa Kilo para o pátio 3 e tenha um bom dia. Alfa Kilo, pátio 3, bom dia, Liberal. Final, torre 118.95. Gente, reduzindo 118.95, bom, sétimo 5. Mike Tango Juliette, cheque o trem, vento 060 graus com 4 nós, o altímetro no 013, autorizado pouso na 10. Embaixo travado, autorizado pouso na 10, Mike Tango Juliette. 607. 2000, autorizado LS, tamanho do atualizador no 607. Cono 804, rodeça para 3000 via, número 3, livre LS, chama estabilizado. 3000, descendo via, chamará estabilizado, boa noite, 04. E aguarde pista livre para o pouso, o reporte na DA iniciando a arremetida. 7 na 5. Gol no 995, aproximando-se da Juliette. Gol no 995, ingresso Juliette, portão 6 dúzia. Juliette 6 dúzia, gol no 995. Chame centro Recife em 133 decimal 25. Agora com Recife 133 decimal 25, web 5808. Firmo, bom dia. Bom dia, senhor. Papa Romeo, Mike Tango Juliette no solo aos 4-7, agilize a liberação à direita, prossiga Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, livrou. Golo 7 no 5, o QNH no 0 no 3, o vento 020 graus, 3 nós, livre pouso na 10. Livre pouso, bom, 7 no 5. Paulo Salvador, bom dia, é o TAN 3171. O TAN 3171 está livre por estacionamento no 7, chama para o táxi. Não, negativo, já foi autorizado o nível 360, gostaria só de solicitar a coordenação para o nível 340 para Guarulhos, por gentileza. Ah, ok. Será recoordenado então, só um minutinho para a cópia, ok? Obrigado. No 7 no 5, solo aos 4-9, libere a direita, chame antes da Juliette. Libere a direita, chama antes da Juliette, boa no 7 no 5. Tá 3171 é o solo? Prossiga. Confirmando então, autorizado nível 340, o restante da autorização permanece, ok? Autorizado 340, permanece o restante da autorização. Obrigado, TAN 3171. Ok, nada. Em Salvador, 9607, estabilizado, baixou e travou. 9607 da Gol, bom dia. Tá livre pouso na 10, o vento variável com 3 nós, que negar no 0 ou no 3. Livre pouso na 0, na 607. Oi Salvador, bom dia, eu tá 3201, posição 11, solicitando o registramento. Autorizado, tá 3201, chame táxi. Bora para o táxi, tá 3201, 01. 715, a cidade Juliette. Alô 715, ingresse via Índia para o portão 02, ok? Afirmativo, via Índia para o 02, alô 715. 295, demolia. Boa. Salvador, Delta 3201, no pronto para destaque com 175 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e meia de autonomia. Está livre o táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem, Delta 3201. Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, chama na pronto, Delta 3201. O Guru 607 no solo 54, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e aguarde um instante antes da Juliette. Vai livrar a Alfa, guardando antes da Juliette, voo no 607. E Salvador, bom dia, voo no 804, passando externo, se a serra baixado e travado. Voo no 804, bom dia, está livre pouso na 10, o vento 030 graus com 4 nós, o altímetro no 013. Gente, o gol no 804. Salvador, bom dia, Otan 3517, mantendo no 20, passando ponte. Salvador, Otan 3517? 3517, 7198. Controle de Salvador, ajuste agora, 1093, via mar e desça para 2000. Bom dia, está 3597. 3597, Salvador, vai para BOMF, chegada BOMF, ajuste 1013. O 3597, pode voar a Lagoinha? Vai BOMF. Bom, 3597. Controle, bom dia. Total 9910. Total 9910, Salvador, como está ouvindo? Agora 5, está atingindo 150, está prosseguindo a descida. Via chegada mar e desça para 2000, ajuste 1093, total 9910. 2000 na mar e 1093, total. Então, 3597, a senhora identificação. Identificou 3597. Contato radar em Conde 3597. No 804, no solo 58, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e chame antes da taxiway Juliette. Livrando direita na Alfa, chamante da Juliette, chamarante da Juliette, vai no 804. O Gol no 607, livre ingresso, via Juliette para o portão 05. Juliette do 5, Gol no 607. Ponto espera pronto, da 10, da 3201. 3201, está livre a linha de decolada 10, vento variável com 3 nós. A linha decola, sente do vento, está 3201. Salvador, bom dia, Web 5722, com informação, Foxtrot. 5722, bom dia. Para Brasília, eu tenho já aprovado o nível 320, copia? Pronto, por favor, 5722. Web 5722, autorizado para Brasília, nível de voo 320, Telapa Zulu 17. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida gole, transição o fito. Transponder é o 5451, e o controle opera em 119.8, proteja. Autorizado Brasília, 320, via Zulu 17. Decola da 10, curva direita, saída gole, transição o fito. 5451 é o transponder, 198 é o controle na saída pro Web 5722 no portão de número 3. Correto o cotejamento, chame para o push acionamento no 03, Web 5722. Gente, 22. Baixo Salvador, é o Zulu Lima. Gol 804, antes da Juliette. Alô, 3171 para o táxi, 212, 212. Em 4 horas, ao primeiro galeão. 212, 4 horas, Galeão. Observe a aeronave da Gol cruzando a Juliette em instantes. Ele vai ingressar no pátio via Índia após Juliette Alfa até o ponto de espera da 10. Quando o lado troca para 1895, o altímetro no 0 ou no 3. Está 3171, tenha um bom dia. Ponte Comi 13, observando o Gol, segue Juliette Alfa, 1895, tenha um bom dia. Comi 13,